Deus é bom e o Senhor vai falar conosco. Alguém pode me dar um pouco d'água, por favor? Esse é o Felipe, meu próximo Natanael, já está vindo. O Natanael de cá já vai ser batizado em breve e o outro já está a caminho também. Não, Felipe, o outro novo Felipe ali. Aqui é assim, meu amigo. Quando Deus manda onda assim, é. Amém, amados? Eu vou falar algo muito simples, mas com profundidade peculiar essa noite. Talvez não demore. Quero que você preste atenção, tá bom? Em Atos capítulo 17, versículo 10. Aí, tá vendo, gente? Obrigado, amor. Aprendam, hein? É tão bom a gente estar em família, não é, irmãos? Diz assim o texto. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse, ou com avidez, e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Desta forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas de alta sociedade e não poucos homens gregos. Amém? Senhor Jesus, obrigado por tua palavra, que tem atravessado anos, décadas, séculos, milênios, e tem chegado até nós. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela vem recheada e envolvida em poder. Obrigado porque a tua palavra ela não é só persuasão, ela não é só convencimento humano, oratória, mas a tua palavra é poder, poder de Deus. Obrigado, Senhor, porque, embora o teu poder se expresse de outras formas, pela tua palavra, tudo que existe passou a existir. Do nada, o Senhor criou. Obrigado, porque, à exceção disso, somos nós, homens e mulheres, criados pelas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor. Que, em nome de Jesus, possamos olhar para a nossa vida e possamos voltar a nossa mente lá para o Gênesis, quando o Senhor criou do que não havia e transformou o que havia. O Senhor já tinha criado a terra antes, mas o Senhor a transformou com a tua palavra. O Senhor não tinha criado os astros e os criou pela tua palavra. O que nós temos que seja transformado pela tua palavra. O que nós temos é sem forma e é vazio, e às vezes povoados por espíritos imundos, como era a terra, já que Lúcifer e seus anjos pelo Senhor foram condenados a morar aqui. Por mais que seja sombrio, escuro, porque não haviam astros ainda. Por mais que seja sem forma, sem estrutura, por mais que seja oco, sem sentido e vazio na nossa vida, que a tua palavra transforme hoje. Porque uma palavra do Senhor, um suspiro que sai dos teus lábios, transforma qualquer situação. E aquilo que ainda nem existe, Senhor. Aquilo que não existe, que seja materializado pelo Senhor nas nossas vidas. Aquilo que ainda não existe, a não ser na tua mente, nos teus sonhos, ou até nos nossos sonhos plantados pelo Senhor, que a tua palavra hoje haja em nós, para que o Senhor inaugure em nós essa noite. Em nome de Jesus. Tua palavra diz que o Senhor nada faz sem antes falar aos seus profetas. Aquilo que o Senhor quer falar e quer fazer conosco, fala comigo essa noite, para que eu possa falar aos teus filhos. E possamos sair daqui mais do que orientados, possamos sair daqui convencidos, vencidos, possamos sair daqui completamente rendidos a essa nova realidade que o Senhor tem para nós. Uma realidade que não é visível, Uma realidade que não é de visível aparência humana, mas é completamente visível e palpável nos olhos da fé. Tua palavra diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E que em nome de Jesus, o Senhor restaure essa fé em nós. Restaura a nossa mentalidade, restaura a nossa fé, restaura-nos na tua palavra, restaura-nos em atitudes. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou em coração humano o que o Senhor tem preparado para nós. Não nos deixa ser limitados, não nos deixa ser vencidos, não nos deixa ser cansados, não nos deixa ser pessimistas. Tudo que o mundo, o diabo e a carne quer é nos fazer contentes com menos, é nos fazer rendidos a menos, é nos fazer cristalizados na mediocridade dos dias, do século, da mente humana. Nós sabemos que o Senhor tem mais para nós, mais para nós. Tantas coisas têm tentado tirar nossa atenção do foco que é o Senhor, mas nós queremos, em nome de Jesus, dar importância ao que é importante. Nós precisamos dar importância ao que é importante. Em nome de Jesus, amém. Amém? Aleluia. Aleluia. Versículo 10. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Se você voltar um pouquinho aqui, no capítulo 17, versículo 1, você vai ver que Paulo e... Versículo 1, Paulo e os que estavam com ele. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por três sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, e explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: este Jesus que vos anuncio é o Messias. A palavra grega para Cristo, a palavra hebraica para Cristo, que é o Salvador ou ungido. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. E aí fala um pouco da perseguição que os chefes judeus fizeram a Paulo e a Silas. Versículo 10. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Era costume de Paulo chegar no lugar. Paulo era aquele enviado aos gentios, mas não só aos gentios. A estratégia que Deus usou com Paulo era a seguinte: já que Paulo era fariseu de fariseus, fariseu era o partido político hebreu de maior poder, grande parte do Sinédrio, que era uma reunião de sacerdotes e rabis que regia o povo de Israel, que era uma teocracia, mesmo que estivesse abaixo do Império Romano, era composta de vários partidos, saduceus, fariseus, até alguns zelotes, em menos quantidade, porque eles eram tipo que um pessoal assim, mais radical, mas eles faziam parte desses partidos judaicos, e os fariseus eram os mais importantes. E Paulo era fariseu de fariseus, como ele fala na sua própria biografia, no decorrer das cartas. Então, Paulo, que era um importante fariseu, que aprendeu aos pés de Gamaliel, filho de Hilel, um dos maiores rabis da época, ele era um cara top, desculpe a coloquialidade. Ele era o máximo no judaísmo. Converteu ao cristianismo no dia que estava indo perseguir judeus. Ele foi encontrado por Jesus, caiu do cavalo, o Senhor deu-lhe uma visão, ele ficou cego, foi para a casa do irmão e lá foi-lhe imposto as mãos o Ananias, que não é o Ananias, marido de Safira, depois de Atos, mas era um homem de Deus. Ele foi cheio do Espírito Santo e o Senhor recobrou a sua visão, e a partir dali ele começa o ministério dele. Amém? Quando estava indo para Damasco, ele caiu do cavalo. Paulo, então, ele ficou com tudo que ele sabia do judaísmo, mas para quê? Preste atenção. Paulo ficou com tudo que sabia do judaísmo para provar que Jesus era o Cristo. Amém? O que é que você tem de antes? Você lembra que os reis magos foram até Jesus? Os reis magos não eram... Primeiro que a gente tem que refazer algumas coisas. Eles não eram reis, eles eram magos. Né? E mago era uma palavra para sábios da astrologia. Eles não eram astrônomos, até porque astrônomo e astrólogo era uma coisa misturada. A ciência dos astros tanto falava de coisas como as fases da lua, quanto falava que seu filho vai ser uma pessoa de bem ou de mau caráter. Então, era o que eles criam, a crença deles. Então, esses magos foram e encontraram a Jesus. Irmãos, eles eram gente que mexia, como diz amigo, meu amigo, mexiam com arerê. Eles mexiam com feitiçaria. Mas, ainda assim, Deus apontou para Jesus, para aquelas pessoas. Porque mesmo quando a gente mexe com besteira, e mesmo quando a gente está distante de Deus, quando Deus tem um plano na nossa vida, Ele atrai a gente para Ele. Amém ou não? Foi assim comigo. Então, quando eles chegaram lá, eles foram o quê? Adorar o rei dos judeus. E Herodes quis matar esse menino e deu-se aquela matança toda, como o faraó tinha feito no tempo de Moisés. Vamos lá. O fato é que existem coisas que nós trazemos diante do Evangelho, ok? Os bereanos sabiam disso. Bereia era um povoado que ficava aos pés dos Montes Olimpos. Lembro lá da sua aula de história, que era nesse monte onde havia, segundo eles, na própria mitologia grega, um encontro dos deuses e semideuses gregos com um sujeito chamado... Quem lembrar ganha um doce. Chamado Hermes. E Hermes era aquele que levava a mensagem... Isso é tudo mitologia, ok, gente? A gente sabe que isso é bobagem. Era o que levava as mensagens do oráculo para o povo. Ele era a mistura de Deus com gente na cultura deles. Então, ele conseguia ouvir os deuses sem ser destruído por eles e conseguia levar isso para o povo. Mas vamos lá, você vê onde eu vou chegar. E aí, eles acreditavam que aquele lugar era um lugar muito especial porque dali Hermes descia com a mensagem dos deuses e ia levar a sabedoria para o povo. Então, era um povo que cresceu ouvindo assim, olha, nós somos muito especiais. Porque nosso povo aqui, desde muitos séculos, recebe mensagem dos deuses. Nós somos especiais, nós somos sensitivos, nós somos médiuns de nascença. Todo mundo aqui tem uma espiritualidade muito importante, porque você nasceu no lugar onde os deuses vinham à feira falar dos seus oráculos. Então imagina o clima ali em Bereia. Então, os judeus de Bereia, que eram alguns judeus de Israel e também alguns gregos convertidos ao judaísmo, eles sabiam de uma coisa, era tudo ou nada. Não tinha negócio de pegar uma oraçãozinha ali, uma bênção, vamos ali para o pastor dar um passe na gente, para a gente melhorar aqui dessa doença, depois a gente toca a vida da gente como quer. Não, não, não, não, não, não. Os crentes de Bereia, eles eram mais nobres. Nobres. Então vamos chegar lá, ok? Para não parecer que é um negócio assim, meio aristocrático. Não é isso. Imagine que os bereanos, eles trazem uma bagagem, uma cultura de serem um povo especial, um povo que sabia muito, que tinha muita sensitividade, tinha muita criatividade, tinha assim um talento. Sabe aquele crente que chega assim e diz assim, eu sou um cara muito talentoso. Não sou um cara não, eu sou o cara, meu amigo. Essa igreja aqui, não sabe, pegou o boi comigo. Porque eu sou mesmo um cara que sabe das coisas. Isso era muito comum em Bereia. Só historicamente falando, é claro, né? Só que é interessante porque é inevitável, irmãos, mas você vai ver isso desde as cartas aqui em Atos, que existe sim, querendo a gente ou não, identidades nas igrejas. É? Por exemplo, você vê os irmãos da igreja de Filadélfia, em Apocalipse. Oh, meu Deus! Que naipe, que qualidade, que nobreza! Os crentes eram tão crentes que Jesus, quando vai falar com eles assim, é só... Agora você pega os crentes de Corinto. Gente, vou te contar só a graça ali, meu irmão. Muita graça! Agora, qual é então a nossa identidade como igreja? Isso tem a ver com o nosso nascimento ministerial. Tem a ver de onde nós viemos, da nossa teologia, da história da igreja local. Alguém conversando comigo no final de semana sobre uma certa denominação aqui no Brasil, de crentes muito sérios, pessoas que buscam muito a Deus, disse, olha, em tal cidade eles são muito, muito afáveis e simpáticos. Já em outras, em outra cidade, não. Eu disse, olha, por que será isso, se é a mesma igreja, se é a mesma denominação? E a explicação que eu tentei dar foi, é porque depende de como surgiu, depende dos líderes que iniciaram a obra naquele lugar, isso depende muito. Ok? Então vamos fechar aqui, porque tem muito o que falar ainda. Então vamos pensar que os bereanos eram uma igreja de nobre nascimento. Vamos ver o que é que o texto diz aí. Vamos pensar, a gente falou um pouquinho sobre o ministério de Paulo, a gente falou um pouquinho sobre como Paulo era usado por Deus, a gente falou um pouquinho do lugar que ele estava, a gente falou um pouquinho da identidade desse povo, desse pequeno trecho que a gente vai trabalhar hoje. E o que é que Deus fala sobre esses irmãos de Bereia, que Paulo estrategicamente usava do conhecimento dele da cultura judaica para chegar na sinagoga e falar. Não era qualquer um que chegava na sinagoga e falava. E discorrendo sobre a palavra, provou que Cristo era o Messias. Mas quem eram os ouvintes? Quem eram os ouvintes? Vamos lá? Segundo Deus, a perspectiva do Espírito Santo que escreveu a palavra. Vamos aqui? Capítulo 17, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por que que os bereanos eram mais nobres? Irmãos, você já pensou o que é o Espírito Santo de Deus falar um dia sobre nós e dizer, aqueles irmãos são nobres? Quem falou isso é o escritor inspirado por Deus. Então, quando Lucas escreveu eram mais nobres, não foi na cabeça dele, foi o que o Espírito Santo achava daquele grupo. E Deus não acha, Deus diz. Então Deus olhou para aqueles crentes e disse, estes são nobres. Bem, alguns teólogos mais incrédulos, mais ceticistas, dizem que aqui a palavra se refere à nobreza aristocrática, que eles eram um lugar mais rico. Na verdade, historicamente é sabido que não é. Era mais nobre, por quê? Só um minuto que vamos trocar a bateria aqui. A própria Bíblia vai dizer como um crente é mais nobre. Você quer ser mais nobre? Diga amém. Interessante, né? Todos nós queremos ser um pouco mais nobres, né? Nós queremos nos vestir melhor. Nós queremos ter um carro melhor. Queremos morar melhor, né? Nós queremos ter hobbies mais nobres. Queremos ter consumo mais nobre. Isso todos nós, a não ser alguém que aqui é mais simples do que eu quero imitar mais, é assim. Mas o que é nobreza espiritual? O que é aquilo que faz você ser elogiado pelo próprio Espírito de Deus? O que será que é um grande diferencial para Deus? Para Deus. É bom a gente lembrar de uma coisa. A gente está tratando aqui de irmãos que viviam na perseguição plena. E nesse caso, culturalmente, ainda mais perseguidos por causa de onde nasceram. Como a gente falou há pouco. Vamos ver a explicação disso. A palavra grega aí é eugenia. Eugene, na verdade. Que dessa palavra vem aquele termo racista, eugenia. Que é a ideia de matar os diferentes inferiores. Ideia que se difundiu com Hitler, com Mussolini e com outros ditadores no decorrer da história. O que, que seria então essa eugene? Seria, por exemplo, a ideia da eugenia é mata todo mundo que não é ariano. A eugenia ariana, por exemplo, de Hitler. Quem não é alto, quem não é inteligente, quem não é... Aquele filme Raça, um filme lindo, que os negros americanos de atletismo dão um show na Olimpíada. Esqueci o ano da Olimpíada, que foi lá em Berlim. Que filme bem feito, que linda aquela história. Sugiro que você assista. E ali Hitler foi humilhado, porque viu os negros americanos dando um show no atletismo. Ele que dizia que os arianos eram superiores em tudo. Bem, então a ideia de eugenia é destruir o inferior, que vem dessa palavra eugene, que quer dizer há quem seja superior. Bem, eu não quero que você seja convencido, depois de exercitar o que a Bíblia vai dizer para você sobre o que é ser nobre, que existem pessoas menos nobres que você e que você é o cara. Em nome de Jesus, não entenda mal isso. Amém? A ideia aqui é o contrário, é você perceber pela palavra o quanto você precisa ser nobre. Amém ou não, queridos? Tá ok aqui? Diga amém. Vocês estão comigo? Digam aleluia. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre ser nobre. Eugênes. Os bereanos eram nobres, ou mais nobres do que os tessalonicenses. Quando a Bíblia fala dos tessalonicenses, é tão lindo, irmãos. Eles aceitaram a palavra. Paulo ficou lá só 3 semanas. Poxa vida, será que... Peraí, pastor, confundi agora, porque é raro a Bíblia fazer uma comparação onde, para exaltar alguém, diminui outro, e diminuir os tessalonicenses, que foi uma igreja que recebeu de tão pronto a palavra de Deus. O que, que Deus tem contra quem recebe tão bem a palavra? Deus tem tudo contra quem recebe o discurso sem conferir. Não é nobre, não é maduro, não é sábio quem recebe a profecia sem provar a vida do profeta. Ah, porque falou tão bonito. Porque citou vários textos da Bíblia. Não sei como ele com a família dele, não sei como ele com a igreja dele, não, mas ele chega até aquela... Ele se veste como uma pessoa ungida. Oh, glórias. O sapato dele, um sapato ungido. Olha meu sapato aí. Sapato verde. Eu não estou no naipe do sapato ungido. Não visivelmente, meu irmão, aleluia. Embora eu goste do meu sapato verde, porque me remete à vida nova. Ok? E a Bíblia diz, formosos são os pés que anunciam as boas novas, amém? E verde é a esperança. Aleluia, glória a Deus. E aí a gente cria um monte de estereótipos sobre o que é uma pessoa espiritual. E esse espiritual bota a mão na cabeça e fala assim, meu filho, é isso que eu te digo, que essa varoa do seu lado vai ser sua esposa. Peraí, profeta, não dá não. Por que não dá? É Deus que disse, não dá de jeito nenhum, não dá. Você não é solteiro? Eu sou. E ela não é solteira? É solteira. Então por que não dá? Você está contra a palavra de Deus, menino? Eu sou um profeta? Não, porque não dá. Por que não dá, então? Porque minha mãe... Aí apertou, né? Porque mãe não dá. Dá pra ser uma prima, né? Dava. Então, quem é... A quem nós ouvimos? O que nós ouvimos? Irmãos... Eu sou pastor de vocês, mas em nome de Jesus, não acreditem em mim. Não acreditem no que eu digo. Não acreditem no que sai da minha boca, se vocês não verem isso testemunhado na própria Bíblia, antes de qualquer coisa. Se não tiver na Bíblia, não acredite. Outra coisa, existe um comportamento de quem professa a palavra que, mesmo ele falando a verdade da Bíblia, se ele não viver essa verdade, você não deve seguir essa pessoa. Primeiro critério, quando você ouve alguém, é se prega a Bíblia. Amém? A Bíblia. Eu não estou falando do seu professor da faculdade. Ele tem que respeitar o livro de história dele. É ou não é? Mas o seu pastor, quem profetiza sobre a sua vida, ou alguém que esporadicamente você ouça, primeiro tem que estar na palavra de Deus. Amém ou não? Eu acho que esse membro tinha que ser mais empolgado. Amém? Segundo, se não houver uma coerência entre o que é vivido e o que é pregado, Não desconfie da palavra que é pregada. Mas não submeta a parte que não é a parte visível do sermão. Mas é a parte que Paulo diz, não fui a vocês com persuasão de palavras, mas antes em poder. Tem uma parte da pregação que não é só uma coerência com o livro sagrado, é uma coerência com o que Deus faz com quem está pregando. Que responsabilidade, hein? Em tempos de ser um elogio alguém dizer de um pregador, ele vive o que prega. Irmãos, é tão pouco. O meu pregador, o meu pastor, o pastor Renato, que é o nosso pastor, pastor sobre mim, sobre vocês, eu convivi com ele anos. E ele não vivia o que pregava, ele pregava menos. Porque se ele pregasse, se ele pregar o que ele vive, o povo acha que ele é maluco. O povo vai achar que ele está querendo se promover. Mas eu que conheci ele pessoal e profundamente, durante quase 20 anos de discipulado, de convivência, de adoção afetiva com meu pai, eu vi muitas vezes ele pregando menos do que vivia. Quando, por exemplo, falava sobre generosidade nas ofertas, nunca meu pai chegou no púlpito para dizer: gente, quem passar no vestibular pode me procurar, porque eu reduzo a compra lá em casa, mas eu inscrevo você na faculdade, e depois você procura o seu fiéis, o que for o caso. Nunca falou isso. Ele só falava: sejam fiéis. Ajuda quando vocês puderem as pessoas. Então, vamos levantar o nível, irmãos? Pregar o que vive é o mínimo. É só para você dar uma palhinha de atenção. Deus chamou você para viver mais do que você prega. Porque tem obras que as pessoas não devem saber que você faz. Porque uma mão que dá, a outra não deve saber. Ok ou não? Qual o problema dos Tessalonicenses? Talvez não dê para terminar hoje. Eles eram muito, muito fáceis de convencer. Eles se convenciam de forma muito, muito rápida, muito superficial. E como a gente pode descobrir isso? Pela comparação que é feita aos bereanos. Que os bereanos, ao contrário dos tessalonicenses, eles iam à palavra para poder ver se era verdade o que era dito. Amém ou não? Amém, gente? Aí você diz assim, interessante porque até o próprio tipo de pregação, perdão, até o próprio tipo de conversões, alguém está vendo o controle aí? O próprio tipo de conversões, poxa, foi parecido, não foi? Muitos judeus, distintas senhoras gregas e não poucos homens, não é assim que diz lá? Aqui, vamos lá. 17.4, assim alguns judeus foram convencidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedeciam a Deus e diversas senhoras de alta sociedade local. Vamos ver as conversões de Bereia? 12, dessa forma muitos dentre os judeus creram, bem como grande número de mulheres gregas e de alta sociedade, não poucos homens gregos. Interessante, né? Porque eram frutos semelhantes. Mas, irmãos, a qualidade da igreja não vai ser pelo número de frutos visível, embora eu ache que isso, num certo momento, vai acontecer com uma igreja saudável. Amém? A qualidade não vai ser porque se rende imediatamente ao que o pastor fala. A qualidade é quando o Espírito diz, eles são nobres. Não é de visível aparência. Olha aqui. Recebiam a mensagem com vívido interesse, com avidez. Primeiro sinal. Vamos lá. Você sabia, eu insisto nisso porque é algo libertador e poderoso, você sabia que quando você ouve a pregação, não tem aquelas partes de assim, rapaz, que negócio bom isso, velho, que negócio bom isso, meu Deus do céu, quem me dera viver esse negócio? Meu irmão, Deus não coloca uma pedra sobre você que você não possa carregar. Deus, ele não lhe dá nenhuma tribulação que você não possa ser capaz de vencer, quanto mais uma bênção que você não seria capaz de administrar. Tem gente que tem filho e diz assim, eu não aguento mais, esse castigo, isso não é um filho, isso é um castigo. Não é um castigo, não, irmão. Isso é uma bênção. E Deus lhe deu capacidade para conseguir cuidar daquela bênção. Embora pareça que não. Tem gente que quer divorciar e diz assim, dizem que o que Deus uniu não separe o homem. Mas será que foi Deus mesmo que uniu? Gente, que ardil do diabo. Como é que não foi Deus que uniu? Você casou obrigado? Não. A pessoa foi obrigada? Não. Ah, mas eu casei na igreja católica. E daí? Não casou? Casou, meu amigo. Seja na igreja católica, na Umbanda, no centro espírita, no cartório, casou. União indissolúvel, a não ser que haja adultério, ou um expulse o outro de casa. Está lá em Coríntios, claramente, o homem, a mulher que o homem abandona o lar, é livre. A palavra que Paulo usa para livre é a mesma palavra que ele usa para as virgens, que eram livres para casar ou não. Simples. Fora de adultério e de um ter abandonado e expulsado outro de casa, vamos lá, meu amigo, Deus deu graça para administrar. Ok ou não ok? Tá bom? Então, quando você ouve aquilo que você diz, isso aí pode mudar a minha vida. Aí vem a incredulidade, a carne, o diabo, os demônios se reúnem rapidamente. Aqui uma reunião rápida aqui, vamos lá, carne, diabo, demônios. Vamos, não sei se o próprio Satanás, porque ele não é onipresente, mas ele manda um representante, né? Aí os demônios sentam, carne, mundo, diabo, e aí vamos fazer o quê? Olha, embora eu acredite que o mundo não é uma pessoa, um ser, mas é toda uma regência caída, mas vamos dizer assim didaticamente, tá? Aí tem aquela reunião, não, ela não pode viver essa palavra, ela não pode ser uma mulher mansa, porque se ela for mansa, o marido vai se render a Jesus, eles vão ser uma bênção. Vamos fazer o quê? Vamos lançar agora na mente dela, isso não é pra mim, ele não sabe o que eu passo lá em casa, esse pastor é um demagogo, que nada, estou fora. Aí passa aquilo na primeira pessoa, a pessoa diz que nada, isso não é para mim, esse pastor é um demagogo, duvido que ele viva isso. Perdeu a bênção. Por que a gente não crê no que Deus está falando? Se está sendo comprovado pela própria palavra? E Deus, junto com a palavra, dá o poder para que eu possa cumprir a palavra? Então, a primeira coisa, receba a palavra com avidez. O que é avidez? Avidez é fome, é desejo profundo e sincero, é uma carência misturada com saudade, é uma necessidade orgânica, é como uma fome misturada com uma sede, é o cúmulo do desejo humano. É assim a palavra, ou a gente recebe com fastio, temendo não ter coragem de viver aquilo? Irmãos, eu tenho dito para vocês, todos os mandamentos de Deus não são ferro quente para nos marcar como seus escravos, mas todos os mandamentos de Deus, eu quero que você repita comigo, se você concordar, todos os mandamentos de Deus são a melhor forma de viver tal experiência. Ele pegou a melhor forma de você ser pai, Juliano, e fez sem uma ordem. É feio, é nojento, mas eu tenho que falar, né? Quando Deus disse lá em Levítico, enterrem as vossas fezes. Que mandamento mais nojento, né? Luz Pasteur não tinha nem nascido ainda. Não se sabia de microbiologia, não se sabia de cólera, de nada. Mas Deus falou, enterrem. Quem obedeceu se deu bem. Mas os povos medos, os povos Península Arábica, muitos conziavam com as fezes secas, você sabia disso? Eles guardavam as fezes, acredito que eles faziam algum tipo de fermentação, o gás metano entranhava de alguma forma, e aí aquilo era mais combustível. Eu nunca estudei a química disso não, mas depois eu dou uma estudada, Juliano, isso aí. E eles faziam das fezes combustível. Imagina, qual é o seu trabalho? Coletor de combustível. Então, provavelmente aquilo era aglomerado num grande recipiente. Talvez eles pisassem para fazer uma massa homogênea. Com aquelas unhas bem feitas. Na verdade, os podólogos daquela época já tinham um trabalho. E aí, de repente, uns povos sumiam assim, ó. E os hebreus continuavam. Por quê? Porque obedeciam mandamentos sanitários sem nem saber. Porque o mandamento de Deus é simplesmente a melhor forma de você viver a sua vida. Quando você vê o mandamento, pare de ver o mandamento como... Não suporta esse negócio, não, velho. Ser crente é muito difícil, velho. Não posso fazer nada do que eu quero, é só Deus, Deus, Deus, tudo Deus, velho. Poxa, eu tenho que vestir onde eu vou, o que eu compro, o que eu ponto, cansado desse negócio. Ah. Para de ser adolescente, pelo amor de Deus. É a melhor forma de você viver a sua experiência. Eu sei que é vontade, às vezes, xingar o marido, xingar a mulher. Mas a Bíblia diz que a sua boca não pode proceder água amarga e doce. Abençoe. Aconteceu uma coisa engraçada hoje comigo. Eu estava na piscina de tarde com minha filha. Glória a Deus, aleluia. E aí, eu cheguei e a água estava um pouco verde. E aí eu... Comecei a reclamar. Aí entrei na água e... Está verde. Gente, que coisa... Eu podendo ir para a piscina com minha filha domingo de tarde... Reclamando da cor da água, que natureza ruim, vou te contar. Viu? Aí, estava nadando assim, aí passei meu relógio, meu reloginho de estimação, automático, importado. Passou esfregando a pedra da piscina, ralou aqui esse vidrinho, que nem é vidro, né? Deve ser alguma coisa muito nobre. E aí foi muito legal, porque na hora eu disse... Eu pensei, vou dar um polimento. Eu falei, não vou polir, não. Vou deixar arranhado para eu lembrar, para não ser murmurento. Porque em cima da hora que eu reclamei, meu relógio arranhou. Glória a Deus. Aleluia. Para eu lembrar. Como é que o cara está domingo de tarde na piscina com a filha, reclama da cor da piscina? Então, meu irmão, minha irmã, não murmure. Não sai maldição da sua boca. Por quê? Porque Deus é um chato que fica... me obrigando a uma vida chata? Não, respeita o Senhor. Ele é um Deus amoroso. E Ele sabe o que é bom e é ruim para você. Mas a gente gosta de uma ordem. Então Ele teve que dizer que era uma ordem. Você não gosta de ordem? Eu queria dizer numa boa, como eu falei com Adão. Não é assim? Filhão, é o seguinte, olha, assim, assim, coisa e tal. Né? Não. A única ordem que deu, quebrou. Então tá bom, vai na ordem, já que vocês funcionam assim, vamos na ordem. Então, os mandamentos do Senhor, eles são a melhor forma de vivermos nossas experiências. Não resista à palavra de Deus. Receba ela avidamente, com fome. Tenha fome da palavra de Deus. Tenha fome de saber o que é para ser feito aqui. Eu tenho uma técnica, já há muitos anos, que quando eu não sei o que fazer, e nem sempre você tem contato rápido com seu pastor, seu discipulador, aí eu penso assim, o que é que tal homem de Deus faria agora? Aí penso no meu pai, o que é que ele faria agora? Tem horas que eu evito pensar isso, porque ele não faria o que eu estava querendo fazer. Mas você pode ir mais longe, o que é que Paulo faria aqui agora? O que é que Jesus encarnado faria aqui agora? Tem um livro maravilhoso, Seus Passos que Faria Jesus. Conta a história de um pastor que via televisão para saber o que os irmãos estavam assistindo. Em vez de estar orando pelos irmãos. E o livro é lindo, você pode ler, é maravilhoso. Mas vamos aqui comigo. Primeiro, receba a palavra com avidez, com fome. Receba a palavra querendo. Se você não sabe o que ia fazer ali, você pensa, o que é que a palavra, o que é que Paulo aqui falaria agora? Como escritor da palavra, é claro, como usado por Deus. O que é que o Senhor Jesus? É claro que Paulo está bem abaixo de Jesus. Vocês sabem, quando eu digo Paulo, eu estou falando dos escritos sagrados da palavra de Deus. Amém, gente? Pelo amor de Deus, que eu nunca ia comparar Paulo a Jesus. Estou falando dos escritos, amém? Inspirados pelo Espírito Santo, tá? Então, vamos lá. Às vezes você vai precisar fazer isso. Isso é uma forma inteligente de você usar a sua mente. Ok? A pergunta que eu quero deixar para você, não me responda em voz audível, por favor. Você recebe a palavra com avidez? Com vívido interesse? Você recebe a palavra de Deus com uma grande estratégia para revolucionar a sua vida? Ou como mais uma regrinha chata que esse pastor fica botando na gente? Irmãos, recebamos a palavra de Deus com gostosura na alma, como um presente. A Bíblia diz que o Senhor revela os seus segredos aos seus amigos. E eu não mais vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque aos amigos um Senhor dá os seus segredos. Aí Deus fala, vem cá, Patrick, quero te contar um segredo. Ah, não, Senhor, eu quero mais um capítulo da série. Vem cá, Felipe, eu te contar um segredo. Não, preciso atualizar minhas redes sociais. Tiagão, vem cá para poder te dar um segredo. Ah, não, eu vou fazer meu culto, eu vim na minha palestra. Nada disso que eu citei é errado, mas passa a ser errado quando é o mais importante. A pergunta simples é: existe algo que eu goste mais de receber do que a palavra de Deus? Algo humano? Se sim, a gente está errado. Infelizmente. Porque a gente está fazendo mal a si mesmo. A si mesmo. Amém? O Espírito Santo vai lhe lembrar isso na hora certa. Eles recebiam, a palavra, a mensagem com vívido interesse e dedicavam-se ao estudo diário das Escrituras. Aleluia. Estamos perto de acabar. Irmãos, graças a Deus, muitos aqui, talvez a maioria, tenham tido a oportunidade de fazer um curso superior. Se não fez, foi porque não quis. Eu sempre estimulo vocês a crescerem profissionalmente, eu tento fazer isso, a estudar, se graduar, se pós-graduar. Temos pessoas super graduadas e pós-graduadas aqui no nosso meio, gente culta mesmo. Gente sábia que não teve a oportunidade, às vezes, de estudar, mas que aprendeu muito da vida e que tem muito a ensinar também. Mas tem algo que não tem como a gente escapulir, irmãos. Não tem. Quem aqui, isso todos podem responder porque não vai constranger ninguém, quem aqui come todos os dias? Por favor, me ajude. Levanta-se bem alto assim, vai, você consegue. Bem alto, Jamile. É porque você come pouco, né? Você levanta um pouquinho. Amém, todo mundo come, né? Que benção. Agora vamos ao momento loucura. O que você acha de por 10 dias você fazer um voto com Deus? Eu estou sugerindo e pensando. Estou pensando alto com o meu rebanho. De você passar 10 dias e só comer. Comer vitamina de banana é comer, viu, gente? Só comer depois de pelo menos uma breve meditação na palavra. Você já pensou se daqui a alguns anos alguém falar assim: você vai estar bom, né? Vou. Rapaz, não deixe de ir lá na Vida Nova, velho, no culto deles. Por quê? Gente, que igreja amorosa. Olha, é um povo que transpira a palavra, velho. Eles têm um negócio doido lá de só comer depois que come a Bíblia. Qualquer novo convertido lá, um mês, dois, já está sendo discipulado. Os crentes lá de 6 meses já estão discipulando, batizando os outros. Crente lá com 1 ano de crente já está com a igreja na casa dele. É um negócio meio doido aquele povo lá, velho. Lá não aparece assim menina grávida sem casar, o povo é santo, cuidadoso. Os adolescentes lá, tudo cheio de fogo, fazendo serviço social, visitando os velhinhos. Que povo diferente, velho. Eles amam estar igreja na rua, igreja na casa, parece que igreja é tudo que é lugar que sai pelos poros deles. Tá, depende de nós. Porque a parte do Espírito ele já fez. Ou a gente vai continuar culpando o Espírito pelo que não acontece na igreja? Que me perdoe, Espírito, coitado do Espírito. Coitado não, ele é cheio e todo poderoso. Então, às vezes precisa de uns votos doidos desse assim, sabe? Eu vou comer depois de uma breve meditação na palavra de Deus. Antes disso, eu não como. Você lembra quando os judeus perseguiram Paulo? Perdão, quando os judeus, não sei em que situação foi, se não me engano foi quando eles decidiram prender Jesus ou Paulo, me perdoe a ignorância absurda, mas eles disseram, não comeremos até que seja resolvido esse negócio, foi Paulo, matar Paulo. Não comer, eles estão mortos porque eles não mataram Paulo. Nós queremos e lamentamos porque não vivemos alguns sinais de Atos, simplesmente porque ainda não vivemos a vida dos irmãos de Atos. Só isso. Começa a viver. Você ganha uma pessoa, glória a Deus, aleluia, preparou, batizou, encarna em outra. Antes de terminar nessa, encarna na outra. Natanael, vamos lá, é o seguinte, Jesus, é para Jesus. Bom demais, evangelho, aleluia, rapaz. Bora lá conhecer os crentes, rapaz, bora. Bora lá no grupo caseiro, no pequeno grupo, seja núcleo, a gente chama de qualquer jeito aqui. Vamos lá ver o povo crente, rapaz, é bom demais, o povo, você vai ver. Poder de Deus, rapaz, é um negócio simples, assim, legal, pode ir bermuda, chinelo, camiseta, não tem negócio de nhenhenhen lá, não. Vamos lá. Não tem um pastor meio doido lá, mas é gente boa, né? Tem um sapato verde lá, mas tudo bem. E vamos lá, igrejinha simples, meu povo é crente, rapaz, vamos ler esse negócio lá, Deus vai mudar a sua vida, está mudando a minha. E para encarna o cara, ora, jejua por ele, ora por ele, serve ele, ama ele, dá presente para ele também, é bom. Um bom livro, um bom filme evangélico. Uma Bíblia boa. É ou não é? Gente, você sabe o que você vai levar para o céu, Lucas? Essa barba bonita vai ficar. Essa esposa vai ficar. Vai ficar não, ela vai subir. Ela só... O que vai ficar é a aliança do casamento. Crente vereanos aí também. Galera ligada. O que você vai levar? Diploma? A guitarra para louvar lá em cima? Ou... O que você vai levar? Você só vai levar suas obras. E o mais nobre das suas obras são as almas. Não vai ter assim, esse aqui é Felipe, pastor de uma grande congregação, cresceu na igreja batista e bababá, bababá. Aleluia, glória a Deus. Isso é bênção, aleluia. Mas o currículo nosso não vai ser esse. Nosso currículo vai ser assim, Patrick, agora chamado justo, estava nu e me cobriu, estava com fome e me alimentou, estava preso e me visitou, trouxe para mim 10 mil almas, porque a gente pensa pequeno, irmãos, a gente pensa assim, ó, por exemplo, você sabe que você ganha uma pessoa, quantas pessoas aquela pessoa vai ganhar? Está tudo na sua conta. É marketing multinível? Não, não é. Não mesmo. Se a gente pudesse contemplar o quanto a gente pode revolucionar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vidas, você vai conseguir continuar com o seu trabalho, você vai conseguir continuar com os seus filhos. Deus vai lhe dar uma sabedoria extraordinária para as coisas do mundo aqui. Mas não deixe fazer o que é essencial. Jesus falou assim, olha, uma coisa só eu quero de vocês. Vocês podem ganhar dinheiro, vocês podem trabalhar, pode ser soldado, mas só quero uma coisa de vocês. Vão e façam discípulos. Ensinando a guardar todas as coisas. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, só assim, eu estarei com vocês. Simples, né? A gente faz muita papagaiada, e faz muita lantejoula, e não sei o quê. É simples, o evangelho é simples. Simples, simples, aleluia. Para terminar, qual era o propósito? Eles tinham fome. Eles se dedicavam diariamente ao estudo da Bíblia. E eles tinham com isso o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Irmãos, a verdade é uma pessoa, amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, amém? Quem é essa pessoa? É Jesus. Jesus. O que é corresponder à verdade? É convergir para a verdade, é levar para a verdade. Preste atenção, estou terminando, mas é muito importante. Você deve ser ávido pela palavra, deve saber o que é pregado e por quem é pregado. Você deve estudar a palavra diariamente para você saber se o que é dito está na palavra. E você deve examinar se aquilo converge para Jesus, se aquilo soma o nome de Jesus, se aquilo glorifica o nome de Jesus. Quando você pede algo em nome de Jesus, não dá para pedir, por exemplo, Alex tem os funcionários dele lá na Varacha, melhor fábrica de sapatos da Bahia, e bolsas, e acessórios. E aí ele tem um encarregado dele, que ele chegou no banco e falou assim, olha, esse é menino meu, tem uma procuração aqui quando ele chegar e trocar cheque, qualquer transação, ele pode confiar, nem precisa me ligar. Está aqui a procuração, pá. Ok? Aí, Alex, vá lá, troca esse cheque. Vá lá, peça para o gerente liberar esse empréstimo aqui, que não dá para fazer pela internet. Vá lá e... transações bancárias. Mas um dia, esse funcionário, o coração dele muda. Ele vê as lojas se expandindo, as vendas aumentando, ele vê Alex numa vida mais confortável, uma casa melhor, ele vê outras pessoas como ele, de outras empresas, com carro melhor. O coração dele muda. Muda. Antes ele chegava e fazia coisas que o chefe mandou. E dizia, eu vim aqui em nome de Alex. E o gerente prontamente atendia, não era assim? Sim ou não? Só que um dia o coração dele mudou. E ele resolveu pedir um empréstimo no banco para comprar uma casa. Ele pode chegar no banco e falar assim, eu vim aqui pegar 200 mil reais e vim em nome de Alex. Pode? Diga categoricamente, pode? Não. Se ele fizer, ele está lesando a memória do nome de Alex, não é assim? Eu entendi que a irmã falou pode, na perspectiva de que o banco e o chefe deu essa autoridade para a pessoa. Entendi isso, perfeito. Mas eu digo, eticamente isso é certo? E por que que a gente insiste em ir no Pai e dizer, eu vim aqui em nome de Jesus e quero tal e tal e tal coisa? Aí o Pai diz, mas isso é do interesse dele? Não importa não, eu estou pedindo em nome dele. Em nome de Jesus, irmãos, é para coisas que o seu amo liberou você a pedir em nome dele. Então a gente tem que parar de pedir qualquer coisa que a gente saiba que não vai convergir para Jesus. Qualquer coisa. Eu posso pedir um carro melhor? Posso. Se eu estiver disposto a usar ele plenamente para Jesus, como usava o velhinho. Eu posso pedir um emprego melhor? Posso. Desde que eu esteja disposto a usar esse emprego para honrar o nome de Jesus. Eu posso fazer parte da igreja, ouvir as palavras e usar elas na minha vida? Posso, desde que essa pregação corrija para a glória do nome de Jesus. Qualquer ensino numa igreja, por mais que esteja... Por exemplo, quer ver uma coisa aqui? Eu podia chegar aqui. Eu conheço um pouco da Bíblia, cresci na igreja, estudei quase 6 anos de teologia, tenho uns 20 anos de que voltei para Jesus, conheço um pouco da Bíblia. Eu podia chegar aqui com um texto para vocês e falar assim, ó, irmãos, vocês vão olhar o saldo bancário de vocês, tudo de vocês divida e traga o cheque para mim domingo. Tem texto para isso. Vocês sabem que tem. A pergunta é, eu examinando a minha vida, isso converge para Jesus? Ou se é um golpe de egoísmo? Seria um golpe de egoísmo. Então não dá para fazer. Então não é só a Bíblia escrita, a vida de quem prega, e você ser ávido por aprender. Se parar aí, você está arriscadíssimo. Porque se você ligar a televisão, vai ter um monte de gente assim, ó, um mar de pessoas, com um cara, com a canetinha na Bíblia, gente ávida para aprender, mas o ensino não converge para Jesus. Não serve. Então, você deve aprender o que está na Bíblia. Pregado por quem se esforça para viver a Bíblia. Com fome da Bíblia. E sempre julgando pela Bíblia se aquele ensino vai lhe levar mais para próximo de Jesus ou não. Amém? Assim você será um crente nobre. Agora abra no Salmo 16 para a gente encerrar. 16:3. E vamos ver qual é a reação do Espírito Santo a um crente que vive essa nobreza. Salmo 16, versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. É isso que Ele quer para você. Ele quer que você seja notável, nobre, diferenciado. Mas não para sua arrogância. Ele quer isso para a glória do próprio nome dEle. A Bíblia diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome do Pai é santificado na atitude do Filho. Se você é um crente nobre, você fala do Evangelho nobre. E Deus olha para você e diz, em você está o meu prazer. Agora, sabe o que é mais chocante disso tudo? É a nobreza de Deus. Porque Ele sabe quanto nós somos escorregadios. E ainda assim Ele generaliza e chama todos nós de nobres. Isso que o Espírito Santo faz. O Senhor nos vê, irmãos, como nós podemos nos tornar. Ele conserta as nossas orações. E às vezes a gente usa da graça para dar ocasião à carne. Não. Tente combinar o máximo como Deus te vê e como você é. Através da sua atitude com Ele, amém? Vamos ficar em pé e orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Que em nome de Jesus nós tenhamos um empenho sincero e genuíno de ser como esses irmãos de Bereia, que apesar de um contexto terrível, apesar de um contexto desesperadamente ímpio, eles partiram para outro extremo. Vamos para o extremo de ter sede da palavra, de estudar a palavra para checar e de confrontar todo o ensino se é para a glória de Cristo. Queremos isso, Senhor. Precisamos disso. Nossa vida pode mudar, pode melhorar, mas se não conseguirmos demonstrar essa mudança para a glória de Cristo, não serve. Sejamos uma igreja que honra o Teu nome, que as pessoas se honram quando nos veem andando, que as pessoas honram ao Senhor pela obra que o Senhor faz conosco. Uma igreja que o nome diminui e o Teu nome cresce em nossas vidas. Nos faz levar a sério o Evangelho. Há aqueles que vão decidir o voto de só comerem depois da Tua palavra. O Senhor dê graça para eles cumprirem. E que eles se empenhem nisso. E o Senhor mostre o quão profundo pode ser experienciar isso na vida deles. Que possamos ter fome da Tua palavra. Que possamos meditar na Tua palavra. E que possamos aplicar a Tua palavra para a glória do Teu nome. Amém.